Está começando mais um Sense Wave aqui na Sense, tudo bem? Edição de número 14. É, estamos chegando. Estamos ao vivo também. Se você quiser acompanhar a gravação do Sense Wave e a transmissão ao vivo do Sense Wave na Rádio Sense, é todas as segundas-feiras às 23 horas, ou mais precisamente depois do Libraries Open. E hoje vai ter Wave Clássico. Wave Clássico. Wave Psicodélico. Wave Psicodélico. O Wave Cards, que o Ricardo Marques vai falar sobre a carta do tarô, o Imperador. Wave Cards. E muita música boa pra nós. Hoje também tem Wave Diálogos com vinheta nova. Wave Diálogos. E Wave Diálogos a gente vai tentar acompanhar a vibe da carta do Ricardo Marques, como ele falará sobre o Imperador. Vamos tentar falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa toda a respeito de quem manda e quem obedece. Seria um bom tema, né? Você pode sugerir também o tema pro Wave Diálogos, www.sensecast.org/contato e www.sensecast.org. Se você estiver ouvindo no ao vivo, é só descer um pouquinho lá a página e você já vai encontrar o chat. A gente vai fazer uma homenagem agora para abrir o Sense Wave ao J.D., o Jay Dilla. Ele que é um produtor norte-americano e infelizmente já é falecido. E desde o começo do Sense Wave era pra gente ter tocado, ele é muito bom mesmo. É, faleceu já em... muito jovem, com 32 anos, em 2006... Eu sempre fui muito fã dele. E foi de... ele tinha uma coisa meio rara, uma síndrome meio rara, diagnosticada no sangue, e em decorrência disso ele acabou falecendo. Bom, então vamos com o Jay Dilla, Over the Breaks, aqui no Sense Wave. Sense Wave. you all made it to my show. Hope you enjoy it. By the way, Illmind Music is in the house. Give it up. It's on the board. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. Lord Quaz dropping shit like some horses. Irritate your mind state, have you split like divorces. Of course it's the new breed fucking up the mainstream. Plus we gon' gang cream, keep doing the same thing. Elevating styles beyond explication. Turn up the notch, increase the amplification. Mad Lib got you bumping in your upper story while I drop the microphone mathematics. Simple tactics, so I can back chips, making backflips like when they used to smack chicks. Now I just back dips. It's like some people ain't got no mental sight. Try keeping it real. You should try keeping it right. Cause understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. I was born in 1973. I got five brothers. We lived up on 9th Street. On the 22nd of December, my pop shot six cops, I remember. Never got caught, 10 stitches, got burned by 7. In the 12th grade, thinking about $1 million riches. On the 3-4, I broke about a dozen mics. On the 1-2s, I took out 100 crews. 365 days to a year, subtracted off your life. In 2000, that's the end of strife. It's like some people ain't got no mental sight. You try keeping it real. You should try keeping it right. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. Understanding microphone mathematics. O Quasimodo, ou é o nome verdadeiro dele, não é Quasimodo, é Mad Lib, o DJ californiano Mad Lib, com o projeto Quasimodo, com T, Quasimodo. Com T. Parece Quasimodo não, mas é com T. E Microphone Mathematics. Demais esse som, né? Esse som é de 2000. E antes o J.D. Dilla, nossa pequena homenagem ao J.D., queridíssimo J.D. ou J.D. Dilla, com... eu vou pegar aqui, vamos soltar o BG primeiro, fazer tudo direitinho. The Meek ain't going Harry, shit. Esse foi o final da música. Pega a gente de surpresa às vezes, né? Então foi. Já melhorou até o microfone. Então foi o J.D. lá, Over the Breaks. Vamos ver se nós vemos aqui o nome da doença que infelizmente o vitimou. Segundo a Wikipedia, púrpura trombocitopenia. Trombocitopênica trombótica. Púrpura trombocitopênica trombótica. Ei, complicado o nome e deve ser complicada a doença também. Afinal, ele tinha só 32 anos. E essa música é de 2006. Bom, começou já a relaxar. Começou já a sentir o wave, como diz o Rodrigo do Libraries Open. Sem ondas. Você já começou a sentir as ondas invadindo seu corpo? É isso que nós queremos. E vamos viajar. Vamos de wave clássico agora com uma música que nem é tão antiga, mas já é um clássico. Babylon Zoo, Spaceman. Wave clássico. Yeah! Essa música é lindíssima. O som do Radiohead de 2007, Reconner. É maravilhosa essa música. Eu gosto muito desse álbum In Rainbows, inclusive nós temos ele aqui em CD. Sim, esse álbum na época. Opa, desculpa, eu dei um probleminha aqui. Esse álbum na época, ele foi distribuído, foi uma quebra de paradigmas do Radiohead, porque ele foi distribuído pela internet. E sendo assim, então era pra nós termos ele inteirinho. Na época eu lembro que eles fizeram um esquema de pague o quanto puder. Mas e nós, na época, ou era de graça ou pague quanto puder. Na época eu, como na maior parte das vezes não tenho dinheiro, acabei baixando ele de graça, o que era aceitável. O Radiohead, ele abria essa possibilidade para um Rainbows. Só que um amigo nosso, Leonardo Alves, do qual eu tenho muito apreço, manja muito de música e colabora aqui com a Sens às vezes, ele comprou pelo site o In Rainbows e se mudou para Irlanda. Nesse meio tempo de se mudar para Irlanda e tudo, ele se desfez de boa parte dos CDs dele. E eram muitos, e eram muito bons. Boa parte, que eu digo, das capas, né? O CD ele levou, ficou as capas. E no caso do In Rainbows, não. In Rainbows, ele mandou a capa e o CD. E era gravado da internet, né? Mas é em CD de áudio. E ficou um CD perfeito, porque nós temos a capa com todo o encarte, tudo original, como o Radiohead promoveu naquela época. Muito obrigado, Leonardo, e um abraço pra você, pareça mais aqui. E ela é de 2007, essa música. Antes a gente rolou, meio wave, meio dançante, né? Pra animar, Babylon Zoo com Spaceman no wave clássico. Claro, não é uma música nova, né? É uma música que já virou clássico já na época, né? Mas ela é uma música de 2000, de 96, portanto aí 20 anos, 22 anos, meu Deus, então é clássico, clássico mesmo. Babylon Zoo com Spaceman. E nossa, o Sense Wave tá legal hoje, hein? E vai continuar legal. A gente vai de Wave Psicodélico agora, Marconi Union, Waveless Part 5. Psicodélico. o som do Eleven Eastern com a muito legal essa música Here Waiting. Ela leva samples de Cleo com Eyes, que é uma música que a gente toca bastante aqui na programação da Sing dos anos 80, né? Cleo Eyes, música que eu gosto muitíssimo, por sinal. E antes nós rolamos a Eleven Eastern, nesse Vaporwave que nós tocamos aqui, é de 2015 e é muito bacana esse som, eu curto muito. Antes nós tivemos só pra falar, eles são de Chicago, quer dizer, a gravadora de Chicago. A gravadora se chama, uma gravadora pequena, nós encontramos isso no Bandcamp. Aliás, eu amo Bandcamp. É a gravadora Business Casual. Sim, Business Casual. A gente sabia que eu tinha visto o nome dessa gravadora. E na página do Facebook deles, eles dizem que são do gênero Vaporwave e que são de Chicago, nos Estados Unidos. E leva samples de Cleo com Eyes, que é muito legal a música original. Recomendo você ouvir aqui na programação da Sens. E antes nós tivemos, muito legal também, o som do Marconi Union com Waveless Part 5. Marconi Union é bem relaxante, né? Gosto bastante do projeto, gosto bastante do som deles. É no wave psicodélico e nós rolamos Waveless Part 5. Agora nós vamos com o Ricardo Marques. Sim, e ele vai falar sobre a carta O Imperador. Opa, tá caindo aqui o BG. Temos que ver por quê. Bom, ele vai falar sobre a carta O Imperador. É da hora, né? O Wave Cards é muito legal. Eu gosto bastante desse projeto junto conosco aqui do Sensewave. A gente fica honrado. Ricardo Marques, que manja muito do assunto, tenha escolhido o Sensewave para divulgar o trabalho dele. Aliás, você pode ir lá na página do Facebook Tarô Sakura. Isso, Tarô Sakura, só para eu confirmar aqui, para não passar o dado errado. É isso mesmo, né? Tarô. Bom, mas você joga aí Tarô Sakura Tarô, é isso aí. É isso aqui mesmo. Mas procura lá também Wikipedia, que você já vai entrar na página dele. No Twitter, eu vou procurar isso aqui, Rick. No Twitter você pode pegar e underscore, né, que é ali embaixo, Rick de Ricardo, Ricardo Marques, Wikipedia. E ele é psicólogo, ele é muito bom no que ele faz. Tarô Sakura, é isso mesmo, facebook.com/tarot, é porque tá faltando esse T no final. Ai, que tosco eu. Tarot Sakura. Sakura com K. Tá ok? Bom, vamos ouvi-lo e logo em seguida nós voltamos com música, tá ok? Até já. E esse é mais um Wave Cards. A carta de hoje é a carta do Imperador. O Imperador no tarô, ele é representado pelo número 4. E esse é um número que fala muito sobre estruturas, que fala muito sobre controle, sobre ordem social. Então, o questionamento que ele vem trazer tem muito mais a ver com como você lida com esse controle, como você lida com a ordem que tem ao seu redor. É algo fácil para você lidar? É algo que dá mais trabalho? É uma carta que fala muito sobre a lei. Esse provavelmente é um momento da vida onde esse excesso de autoridade externa exigindo uma obediência pode estar realmente atrapalhando o andamento dos seus projetos. Agora, uma pergunta que fica dentro da interpretação dessa carta é muito direcionada às figuras de controle na sua vida, e por isso entendemos como figuras masculinas. Mais além do fato da carta estar representada com uma figura masculina no entendimento padrão ocidental do que é uma figura masculina, mas qual é a figura masculina, ou seja, uma pessoa extremamente dominante, que exige uma obediência, que é muito enraizada, talvez. Como essa pessoa controla você? Como essa pessoa tenta te controlar? Então, alinhar um pouco essa energia e ver, na verdade, quem está puxando os fios para fazer uma situação acontecer. É alguém que deliberadamente faz isso através do controle, através do manejo de alguma ordem social, ou até através de conselhos. Porque às vezes, e isso pode voltar um pouco da nossa percepção primária, mas os controles das coisas estão sendo feitos por quem está de trás dos panos puxando os fios para o espetáculo acontecer. E o espetáculo acaba ficando nada mais como um desdobramento de tudo que está sendo feito, na verdade, por trás. E aí nisso, quem é a autoridade da situação? Quem dá a lei para tudo acontecer? Mesmo que escamoteada, essa figura, essa energia, ela tem uma influência de Ares, de Marte, por conseguinte, e também de Saturno, que é o planeta da ordem, da lei, da regra, da obediência. Mas é feito o manejo de uma maneira um pouco mais agressiva, mesmo que seja, como eu estava falando antes, por trás dos panos. E é por isso que a maior pergunta que o Imperador deixa e que fica como reflexão para se essa influência está acontecendo na sua vida agora é: essa lei, essa ordem, essa regra, ela está operando de dentro para fora ou é de fora para dentro? E quem controla? Porque é claro, nós entendemos também o lado benéfico dessa carta como conselhos, um pouquinho com uma característica paterna, né, de um cuidado aí, mas que podem talvez te enraizar demais. É isso que está acontecendo. Você está ficando demasiadamente enraizado numa situação, ou até está seguindo demais as ordens e talvez um pouquinho de desordem seja necessário. E como reflexão última também fica a pergunta de se é você que está agindo como esse papel de imperador na vida dos outros, tentando controlar tudo, achando que realmente através da obediência, da autoridade e da lei que você pontua as coisas podem ter um melhor encaminhamento. É você o imperador? O que você está tentando controlar em excesso nessa situação? Então, que fique um pouco mais claro aos nossos ouvidos, à nossa percepção, às nossas atitudes, quem por trás delas puxa os fios, quem é o controlador das marionetes. E, mais longe até, quem é o controlador do controlador das marionetes? Quais são as regras e as leis que estão por trás desses comportamentos? Ok? Por isso é hoje, pessoal. Um abraço. Até a próxima. You can't get through the night. gonna see you in the dark. Eu sou apaixonado por essa música. O som do Pet Shop Boys. Demais esse som, eu gosto muito. West End Girls, que é de um álbum que inclusive nós temos aqui em disco, em LP, na discoteca da Sense. O álbum Please, de 1986. É demais essa música, ela é muito wave. West End Girls. O Neil Tennant, que era o vocalista, é o vocalista do Pet Shop Boys. Pet Shop Boys ainda existe. São mestres na resistência no mundo pop. Ele tinha uma voz. Ele tem uma voz tão gostosa. Eu adoro a voz do Neil Tennant. É um cara que, sabe, a voz dele parece de um cara que você fala: meu, eu quero ser amigo desse cara, sabe? Porque a voz dele é muito amigável, assim, muito acolhedora. Não é uma voz daquelas vozes mais mais um tom mais baixo. Não é também aquela voz mais, meu, é no tom perfeito a voz dele. É como eu disse, é um cara que você olhava, ouvia e falava: meu, eu quero ser amigo desse cara. Eu já sou amigo desse cara. Sem contar que eles são uma simpatia, né? O Neil Tennant e o outro rapaz lá que eu esqueci, né? Chris Lowe. Temos aqui toda a discoteca do Pet Shop Boys em disco e alguns, acho que os dois últimos são que nós temos. Dois últimos, porque eles lançam coisas novas até hoje. Os dois últimos que nós temos são em CD, mas acho que temos seis discos, seis LPs. Bom, seis vinis. E antes nós rolamos, muito bom também, o clipe dos olhos, né? Aqueles olhos meio que parece que se movimentam sozinhos. Muito bom, o clipe foi indicado ao MTV. Que primeiramente VMAs, né? E é muito bom o clipe dessa música. Os olhos parecem que saem das órbitas das pessoas e têm vida própria. Muito bom. Clipe do Chromeo, Don't Turn the Lights On. É demais essa música deles também. Parece muito, lembra? Remete muito a West End Girl. Claramente foi inspirada por. Foi. Inspirada não, mas foi influenciada por West End Girls. Que é essa do Chromeo, é de 2010. Muito bom, gosto de Chromeo. Bom projeto de indie music, indie dance, esse rolê todo. Bom, vamos pro Wave Diálogos hoje com vinheta nova. Wave Diálogos. Wave Diálogos, essa conversa que nós temos aqui descompromissada para você relaxar e também para nós refletirmos juntos. Por isso que eu te convido a participar e dizer o que você acha que nós falaremos aqui no ar. Esse quadro agora é fixo. Wave Diálogos. Vou soltar de novo a vinheta. Wave Diálogos. E a sua participação é essencial. Sua participação é essencial, dizendo que gosta, que não gosta, que concorda, que não concorda. Já que o Ricardo Marques falou do Imperador, a gente vai manter esse conceito e vamos transferir pro dia a dia da gente, que é o que nós tentamos mais fazer aqui no Wave Diálogos. É trazer a coisa para um patamar mais popular, como nós somos, certo? E se você for filósofo, esse espaço está aberto para você. A hora, filósofo, sociólogo, estudioso de humanas no geral e de exatas também, espaço é aberto para você. Grava até sua mensagem de áudio, manda para nós e a gente toca aqui. Bom, o que é construir um império no... Império, todo mundo sabe o que é, por exemplo, Império Romano, Império Grego, César, aquele outro cara lá que era ditador lá, Putz, aquele que ficava com a mão aqui na barriga era o... Bom, já vou lembrar, quer dizer, a Wikipedia vai lembrar pra nós aqui. Mas o que é o sentido do império? Construir um império. Construir um império hoje significa você ter, basicamente, dinheiro. Olha, que absurdo. Você construir um império. Eu tenho um império. O que, que o cara quer dizer com isso? Eu tenho uma empresa grande com muito faturamento, emprego muita gente. Isso não é nada. Porque, na realidade, querido imperador, essas pessoas que trabalham para você, na realidade, a sua empresa é essas pessoas. Única e exclusivamente elas. Se você colocou o seu capital lá no começo, meu amigo, ó, pegou lá um dinheiro, sabe-se lá como, e colocou esse dinheiro na empresa. Claro, não tô falando no geral das pessoas que começam por de baixo e chegam lá em cima, a meritocracia, mas isso é chato, mas a gente já tratou disso aqui. Eu tô falando de uma grande corporação que o cara brada aos 4 ventos, aos 8 ventos, sei lá quantos ventos, brada pra todo lado. Eu tenho um pequeno império, eu tenho um grande império, eu emprego milhões, centenas de pessoas, dezenas de pessoas. E tem cara que sem noção que tem uma empresa aí de, sei lá, 200 mil reais de faturamento e já fala isso. É bem comum. Mas não. Meu amigo, as pessoas que trabalham lá, e se você trabalha lá, como trabalhador, você é essa empresa. A empresa é um conjunto de pessoas que doam seu tempo. Não existe nada mais precioso na vida do que o tempo. E comparado com o tempo que essas pessoas doam, tempo de vida, o seu dinheiro não é nada, sabe? O Renato Russo tinha uma frase assim, nosso suor sagrado, vou até pegar aqui, suor, eu não sou muito de citações, sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Bom, essa frase diz muito sobre isso também, né? Porque se as pessoas dão o suor e, como eu disse, dedicam tempo de vida pro seu projeto, para envolvidos no seu, nas suas ideias, por mais que você diga que deu sangue para construir essa empresa, whatever, essas pessoas, o suor sagrado delas que faz com que essa empresa funcione. Então não é império. E mesmo que fosse um império, não é uma coisa da qual você precise fazer uma... Como é que eu vou dizer? Achar que isso é... Você faz de você mais ou melhor, ou então, quiçá, uma pessoa iluminada, um imperador, uma pessoa que está acima até do rei. Não. Você é só uma pessoa que investiu dinheiro e que, ao mesmo tempo, está se apropriando do trabalho dessas pessoas. Então, menos, cara, menos. Não seja, como eu costumo dizer aqui, não seja ridículo. Tá ok? É com isso que nós fechamos o Wave Diálogos de hoje e continuamos com o Sense Wave. Tempo meio apertado, mas acho que dá pra tocar duas. E nós vamos tocar agora 07 Destiny. Muito boa essa música. A última surpresa, mas nós vamos tocar nem que seja um pedaço, tá ok? Então vamos de música 07 aqui no Sense Wave. Essa música também é lindíssima. Aliás, Saints Wave de hoje musicalmente estava demais. Antes, lá no Diálogos, a gente falou a respeito do imperador que eu não lembrei o nome. Pesquisei aqui e é o Napoleão. Putz, que tosco, esqueci o nome do Napoleão Bonaparte. Ah, passei esquecido também. É demais essa música. Hooverphonic Eden. Eu não sei o nome dessa versão, mas ela é muito linda. Do álbum Blue Wonder Power Milk de 1998. Que demais, eu adoro essa música, eu adoro mesmo. E antes teve o projeto Zero Seven. Com, se você reconheceu os vocais da Zero Seven, você estava correto, é a Sia que canta nessa música, Destiny. A Sia com os backing vocals da Sophie Barker. Barker. Barker. É com R, né? Então Barker. Acho. Bom, vamos. Não temos tempo pra mais nada. Estamos estouradaços no tempo já. Agora, daqui a pouco esse Saints Wave, edição de número 14, está lá no www.saintscast.org/on-demand, em versão de podcast, para você baixar e ouvir a hora que quiser. E o setlist também estará por lá. E vai pedindo música, vai mandando sua participação também no Pro Wave Diálogos, tá ok? A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta com a edição de número 15. Edição número 14 chegou ao fim, infelizmente. Tá muito bom. Próximo. A próxima é a Priscila Armani, o podcast O Que Assistir. E se você está no podcast, na versão já do podcast do Wave, fica a dica para você ouvir ao vivo todas as segundas às 23 horas ou às vezes um pouquinho mais, exatamente sempre depois do Libraries Open, tá ok? Um abraço e tchau.